desbravador, não tenho medo de encarar. Sei a minha história e onde tudo começou. Sei de onde vim e também sei pra onde vou. Vou desbravar.